Ele não é não. Você tá pra onde? Ah, pra lá. Ou pra cá, se você quiser. Tá. Aqui não tem como a gente sair daqui. Ai, ai. Meu Deus. Pô, aqui choveu pra caralho. Por que esse aqui choveu pra caralho lá não? Se os pingos de chuva sem pingos de morango, quão gostoso seria, né? Só o cara, mano. Cantando e andando com a boca aberta. Como é? E, mano, eu não conheço essa porra. Ah, é da Xuxa. Ah, ah, ah, perdão, não, tive infância. Vai na frente. Assim. Mano, olha isso. Ai, vai estragar o cogo da tia. Foda-se. Aí eu tomo no cu, porque sempre a culpa é minha, né? É sempre. Eu sou bêbado do caralho. Sério, você bebeu pra caralho? Você não bebeu Skol Beats? Ah, os caras, velho, o guia é muito, nossa, mano, tá de tiração mesmo, tio. Caralho. Ah, você viu o povo que eu mandei lá? Pro não, volta ali. Não vi, mano. Ah. Porra, mal rolê, cara. É só você ver o vídeo. Então, ai, ai, calma aí. Isso é rolê? Quê? Isso é rolê? Isso é rolê agora, é? Ah, isso é. Mas eu vi o vídeo do povo. Não, aí não dá. E aqui estamos encerrando mais um flow. Flow da floresta. O mais rápido do mundo. É. Comprei um fone da Edifier. Tá, cadê os babacas? Vamos ler os superchats. A gente vai em direção a eles ou em... A gente vai em direção a eles. Tá bom. Berman Trader. Berman Trader. 1.000 reais. Tá louco, né? Tá mó ricão. Vamos virar trader também? Vamos. Ele falou que ele ficou em depressão quando ele pegou o primeiro milhão dele. Foda, né? Porque mesmo não, né? É. Mas não é pra andar por aqui, né, mano? Mas muda muita coisa, né? Sim, muda. Choto, mada. Ai. Ai. Pô, oh, chuva é merda, cara. Por quê? Porque Minas morre. Minas? É, Minas Gerais tá de bem agora. Tá. Ih, tá indo pro mato agora. Ah, porque tem... Opa, vamos seguir eles. Vamos ver se a gente encontra trânsito. Oh! Só ouvir os gemidos do menino. Que não é muito difícil. É tipo... Oh! Enquanto a TV faz... Que cena, hein? Mano, como que eles entraram aqui? Não tem nem lugar pra entrar. Ah, tá. A TV entra, uma toca. Nossa, mano. Pô, foi rápido, mano. Droga. Uhum. Meninão, você é muito rápido. Gostei não. Nada. Agora é o A. Boku não, Koibito. Ah, é? Ah. Já, deixa eu lá, cara, não pode começar. Aqui está. Aqui está.